7 do inverno, autorizado pouso, pistão 0, vento 160 graus, 049. Pedro pouso 6722. Salvador, 3197, passa nível 160, chama agora o centro Recife, frequência 1-3325, Boiás. 1-3325, dato. Meia 728 no solo 17, livre direita, solo 121, décimo 9. Lebrão 209, 672. Salvador, Web 6728, boa noite. Web 6728, boa noite, táxi via Alfa Juliette 04 ao portão. Alfa Juliette 04 ao portão, do 6728. Ciente, então, confere a informação em curso. Confirme o pátio que se encontra a pista que decola, por gentileza, o Delta Romeo Charlie. Pronto para cópia, o Papa Romeu, o meu corrente, Papa Romeu, Delta Romeu Charlie. Papa Romeu, Delta Romeu Charlie, Salvador para João Pessoa, autorizado em voo 370, via Upper Whisky 58 até Recife após direto. Decolado no 7, primeira curva à esquerda, descida saída Pouca, transição Caju, o transponder é o 5520 e o controle opera em 120, décima 8, Papa Romeu, Delta Romeu Charlie. Cortejamento correto, eu já teria informação do PUB de autonomia, por gentileza? Afirmativo para acionamento, por gentileza, chama a torre em 1-8-95, Papa Romeu, Delta Romeu Charlie. Identificação, autorizado chegada a Mari, desça para 3.000 pés, o altímetro no 0 ou no 5. Mari, 3.000 pés, 97, controle. Tá, 3197, controle. Romeu, Delta Romeu Charlie, boa noite, prossiga. Delta Romeu Charlie, livre sua marcada para táxi. Fiz a 64, sem identificação, autorizado chegada a mais, isso para 4 mil pés, estou o time 905, vigilante. Delta Romeo Charlie, livre decolagem pistão no 7, vento 1 no 7, 0 graus, 5 nós. Estabilizado no lote, está 3662. Durante aproximação, chame 2895, bom pouso. 2895, boa noite, até logo. Chame a 310, desça para 2000 pés, informe o localizador. 3000 pés, reporta o localizador. Delta Romeo Charlie, decolado aos 30, controle 120, decimal 8, bom voo. 1208, grato, boa noite, bom trabalho. Oito, Papa Romeo Delta Romeo Charlie, fora do solo, decolou da 17, está na saída Tuca, transição Caju. Senhor 5520. 5520 no transponder. Tá aí, boa noite, tá 3662. Passando, sendo baixo trabalho. São 3662, ciente, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, o ajuste 25. Aguardando a autorização, 3662. Do transponder? Recebendo normal. Ok. São 3662, livre pouso, pistão no 0, vento 1 no 7, 0 graus, 4 nós. Livre pouso, está 3662. Localizador, com o aeródromo à vista, chamei a 63, né? Complete a aproximação, chamei 2-10-2-9-5, bom pouso. 10-2-4-5, tá já, obrigado. Controle Salvador, é o Delta Romeo Charlie. Prossiga. Solicita, se possível e quando possível, pro de Caju. Aguarde. Controle, podia confirmar a frequência da torre pro 6310? 11895. Boa noite, Oxalé 6310. Oxalé 6310, boa noite. Continua a aproximação, informarei pista livre, ajuste 1015. Está dando pista livre, 1010. Posicionado no finger número 1, solicita autorização de reboque até o pátio 3, posição 4, e para aero ciente. O Alpe Tango, por gentileza, entendido que solicita do portão 01, do pátio 1, até o pátio 3, aguardando instruções Alpe Yankee Tango. Mantendo a posição, Alpe Yankee Tango. Alfa Yankee Alfa na escuta. Fala, boa noite, Utah 3662, Librão na sua escuta. Utah 3662, táxi via Alfa Juliette 08 ao portão. Alfa Juliette 08, 3662. 63, né? Azul, Alfa Yankee Tango no portão 01 no solo. Alfa Yankee Tango na sua escuta. Ok, realiza o pushback e chame quando pronto para o deslocamento até o PA 3, Alfa Yankee Tango. Alguém que vai regular a aeronave e chamar novamente. Obrigado. Gente, agilizando na medida do possível, por gentileza. Agilizará ao fim. Está presente o Vocaju, Delta Romeo Charlie. Está estado abaixo de 5.3164. 7. Chanel 6310 no solo 36, libera via Fox, solo no 21 decimal 9. Libera 219, 63. Solo Salvador, boa noite, o Chanel 6310. O Chanel 6310 livrou, chamou, táxi de Alfa, Juliette, 612, é o portão autorizado, o Chanel 6310. Alfa, Juliette, 612, 6310. Afirmativo, puxa inicialmente até o través da posição 04, de forma a deixar taxiway Juliette livre. Temos um aeronave da TAM ingressando agora, e logo em seguida ingressará um aeronave da Oceaner. Fala, Salvador, boa noite. Com 1885. Informação Tango, cópia Guarulhos. 1885 Guarulhos, Tango confere informação em curso. Copia o nível 360. Levante, eu copio. 1885 Salvador Guarulhos, autorizado nível de voo 360, decolada 10, primeira curva direita. Perfil da saída da Euleda, após Euleda voa direto posição Bridge, onde intercepta a rota Zulu no meio até Bravo, até o Zulu, após conforme rota do plano. 5545 no transponder, o controle no 20.8, voo no 885. 360 está autorizado, decola 10, curva direita, da Euleda Bridge, no passo do Lugo 16, Belo Horizonte, intercepta a rota do plano. 5545, 1208, voo 1885. Correto, cotejamento 09 ao portão, reporte quando pronto para acionamento e pushback. Reportará. Completo final, chame 2, 118.95. 2.95, boa, 3.164. Torre Salvador, boa, 3.164, Folha LS. São 3.164, confirmando já embaixo de avanço. Baixando. Estão 3164, check 3, pouso autorizado, pistão no zero, vento 170 graus, 7 nós. De pouso, 3164, baixar travado. Afirmativo, Alfa Yankee Tango até o pátio 3, reporte no término Alfa Yankee Tango. Alfa Yankee Tango reportará ao término, obrigado. Zona 64 no solo aos 43, libera via eco, solo no 21 no decimal 9. 219. Salvador, boa noite, OTAN 3164, liberando a sua escuta. OTAN 3164, táxi via Alfa Juliette, posição 10. Alfa Juliette 10, 3164. 3858, desça para 2000 pés, ajuste, última entrou no 0 no 5, chegada Mares.